Juntos que a gente não vai conseguir mais esquecer nossos momentos, o nosso tempo, como era lindo nosso amor. Nossa casinha lá no alto da montanha, o nosso amor era cheio de paixão. Mas hoje vejo tudo, tudo acabado. Você pra um lado e eu em outra direção. E esta saudade apertando o meu peito, não vejo um jeito de ainda ser feliz assim. Esta saudade apertando o meu peito, não vejo um jeito de ainda ser feliz assim. Coisas que a gente não vai conseguir mais esquecer. Nossos momentos, o nosso tempo, como era lindo nosso amor. Nossa casinha lá no alto da montanha, o nosso amor era cheio de paixão. Mas hoje vejo tudo, tudo acabado. Você pra um lado e eu em outra direção. E esta saudade apertando o meu peito, não vejo um jeito de ainda ser feliz assim. Esta saudade apertando o meu peito, não vejo um jeito de ainda ser feliz assim. Tarará.